Panorama Agrícola para 19 de setembro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2014, lua minguante no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: o esperto só acredita em metade e o inteligente sabe em que metade deve acreditar. No noticiário de hoje, confira a Feira de Agricultura Familiar em Içara, sul do estado. E o boletim do SC Rural entrevista produtores de Jundiá. Dica do dia. Durma bem de 7 a 8 horas por dia, ao menos. O descanso garante boa saúde, junto com boa alimentação e exercício físico. Dormir bem ajuda também a regular o peso. A privação do sono impede o funcionamento normal de certos hormônios e pode acarretar no acúmulo de gordura. É hora das notícias. Hoje, sexta-feira, dia 19, é a terceira sexta-feira seguida da Feira da Agricultura Familiar de Içara, no sul do estado. A feira funciona na Praça Central de Içara, das 11 da manhã às 7 da noite, e reúne feirantes ligados à COPAF, a Cooperativa de Agricultores Familiares de Içara, que foi beneficiada pelo programa SC Rural. A feira tem frutas, inclusive orgânicas, pães, bolo, aipim, mel e foi viabilizada com a organização da EPAGRE. A EPAGRE, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio de Ipira, no Meio Oeste, promoveram uma visita técnica às propriedades rurais do município de Ipira para guias de hotéis, agentes de viagem e a imprensa de Piratuba, município vizinho que já consolidou o seu município como destino turístico. A ideia, o objetivo dessa visita é incluir Ipira nos roteiros preparados pelos referidos profissionais de Piratuba. O grupo conheceu um moinho colonial e também um pesque-pague. Como resultado do seminário Sistemas de Produção Tradicionais e Agroflorestais no Centro-Sul do Paraná e Norte Catarinense e do workshop sobre desenvolvimento regional no território do Contestado, realizados mês passado em Canoinhas, professores da UNC estão elaborando um documento estratégico que vai mostrar a atual situação, os avanços e os desafios do processo de desenvolvimento regional. A informação é do agrônomo Gilberto Neppel, da Gerência Regional da EPAGRE de Canoinhas. O seminário abordou temas voltados também à valorização da erva mate e indicação geográfica. Nele foi apresentada experiências catarinenses com indicação geográfica, como o caso do Vale da Uva Guete, na região de Uruçanga, e também do queijo artesanal serrano, que está prestes a conseguir indicação geográfica envolvendo produtores de queijo artesanal serrano da Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, voltamos a falar sobre a pesquisa com o cultivo de Jundiá. Pesquisa de Hilton Amaral Júnior, pesquisador da EPAGRE em Camboriú, ligado ao CEDAP, o Centro de Desenvolvimento para a Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Essa pesquisa com Jundiá tem impulsionado o trabalho junto aos produtores de peixes. O colega Romeu Xerei entrevistou dois produtores. A primeira entrevista é com Ofélia Maria Campigoto, da Associação de Aquicultores de Gaspar. Vamos ouvir. É um trabalho que a gente fez, que começamos a organizar. Uma das coisas que eu me preocupei foi com a organização, com o registro das coisas que a gente vem fazendo, porque é importante isso, faz parte do trabalho no desenvolvimento, registrar, mostrar, divulgar, né, e apresentar os trabalhos. Então, tudo isso requer um tempo, requer uma dedicação, mas é importante na piscicultura isso. Quantos associados tem hoje a entidade? A entidade tem 36, como nós colocamos. Todos eles vivendo praticamente, tem a piscicultura é a principal atividade ou é a única atividade? Não, a piscicultura é uma das atividades, tem alguns que é a principal e a única, mas a maioria tem outras atividades. E uma das coisas que assim se colocou e se fez, que desenvolveu, é que esse é um trabalho que é feito em família. Isso que eu ia lhe perguntar, de quantos desses 36 é agricultura familiar, praticamente? Todos, praticamente, todos. E é o que nós fizemos, começamos as nossas reuniões da associação nas casas, em 2010 e 2011 até 2012. Na casa, para que cada associado pudesse conhecer a realidade do outro piscicultor, aonde pudesse trocar informações. Não só o homem que se envolvia, mas a família inteira começou a se envolver. As mulheres, as crianças, os jovens, a família toda se envolveu. E isso foi uma coisa importante que aconteceu na associação também. E esse projeto Jundiá, o que a senhora achou? Na realidade, o conhecimento com o Jundiá a gente tem desde 2006, onde já teve um início de uma pesquisa, onde nós nos envolvemos. Mas assim, para nós, o foco foi a tilápia, então a gente deixou de lado o Jundiá. Mas sempre esteve o Jundiá presente na nossa piscicultura também. Então é importante esse trabalho, porque é um peixe nativo, é um peixe saboroso, e o pessoal já sabe aproveitar, já sabe apreciar o peixe, né? Então eu considero isso muito importante. A senhora tem produção expressiva de peixe na sua propriedade? Sim, na nossa propriedade nós temos dois hectares de lâminas de água, né? E com capacidade, nós começamos com 30 mil quilos de peixe, hoje já estamos próximos aos 50, 60, com a capacidade ainda de poder produzir mais. Então, por ano, 50 toneladas? Por ano, nós fazemos por safra anual. Isso é a principal renda da família hoje? Sim, é a nossa principal renda é a piscicultura. Além da entrevista com Ofélia Maria Campigotto, da Associação de Aquicultores de Gaspar, aqui no boletim do SC Rural de hoje você ouve o colega Romeu Xireia conversando também com o produtor rural, o piscicultor de Garuva, Luiz Schneider. Ele tem apostado agora no cultivo do Jundiá. Faz uns 8 anos que eu produzo o catfish, né? E o Jundiá é o primeiro ano. Está experimentando agora? Primeiro ano, é. O que o senhor achou do projeto Jundiá? Acho interessante porque a assistência que eles dão, né? Eles vêm mensalmente na propriedade, né? Eles acompanham e te dão... te ensinam como funciona, como tem que ser, né? Então é muito interessante, sim, certo? O senhor falou que a maior parte da sua produção vai para... Catfish. Mas vai para pesca e pague. Só pesca e pague. Só pesca e pague. O senhor tem vendido quanto de Jundiá nos últimos tempos aí? Não, como é o primeiro ano, é o primeiro que vai sair agora, né? O primeiro lote que vai sair. Quantos alevinos ou tanques, como é que é? Eu tenho 14 tanques e agora eu estou com 43 mil alevinos de Jundiá e fora esse do experimento, né, que são 17 mil Jundiás. Que esses são... 46 mil já tem comprador? Não, esses são pequenos. Os que eu vou vender agora, né, do projeto, já tá vendido. Tudo já, vendido. Tudo vendido. Qual é o porte que eles estão? Ele está com média de 480 gramas. Você já vai para pesca e pague? Vai para pesca e pague. O senhor mantém, logicamente, custo de produção? Vai dar uma rentabilidade para o senhor isso aí? Calculou isso? Ah, sim. Isso aí tem tudo calculado, né? Mais ou menos, dá para dizer algum número? Eu acredito que vai dar em torno de 8 toneladas, né? Isso vai dar a base de 5,60 o quilo, né? Então, isso aí dá em torno de... quase 50 mil reais, né? Isso aí, o senhor teve um custo dá um, de produção aí de quê? Não chega a metade, não. De mais da metade vai dar mais de 25 mil de lucro aí. Mais ou menos. hoje. É uma atividade lucrativa. É bem lucrativa, sabe? Mas tem muito cuidados, né? Todos os cuidados, senão não consegue. Que mão de obra o senhor utiliza na propriedade? Eu tenho um funcionário e eu. O senhor e um funcionário? Funcionário. A sua propriedade tem outras fontes de renda ou só a piscicultura? Não, só a piscicultura, por enquanto. E dá para se manter, senhor? Dá. O senhor e sua família agora? Sim. Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola entrevista com Ofélia Campigotto e Luiz Schneider sobre o cultivo de jundiá. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.